Capítulo 11. Pare antes que a coisa toda saia do controle. Não seria ótimo se houvesse uma forma de evitar todo tipo de conflito intenso? Isso eliminaria ou reduziria consideravelmente o tempo que gastamos confessando os pecados que cometemos com a nossa boca. Se encontrarmos a fonte da contenda, poderemos evitar que ela se intensifique em nossa vida. Conflito interior. Tiago perguntou: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago 4, verso 1. Mais uma vez, parece haver aqui um problema interior, uma batalha entre desejos travada em nosso íntimo. Ele prossegue: Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. É possível que essa não seja uma batalha nova. Talvez seja a persistência de sintomas de outra luta. Isso se parece muito com o conflito entre Caim e Abel. É inevitável que esse tipo de conflito aconteça quando fazemos de outras pessoas a nossa fonte de provisão. Se elas são a fonte, também podem reter aquilo de que precisamos. Se cremos que outros seres humanos provêm desenvolvimento e segurança, ficamos apreensivas e iradas quando não estamos no controle. Tiago mostra aos seus ouvintes o motivo pelo qual há guerras e contendas entre eles, quando, em vez de brigar, poderiam voltar os olhos para o céu e buscar a sabedoria de Deus. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Declarou Tiago no capítulo 4 e no versículo 3. Essas palavras costumavam me deixar confusa. Tiago estava se contradizendo? Não. Ele não estava admoestando seus ouvintes a pedir a Deus e então lhes dizendo que seria inútil fazê-lo. O que ele estava dizendo então? Creio que podemos usar a seguinte paráfrase para explicar. Vocês sabem por que estão sempre brigando? Por causa do que acontece dentro de vocês. Observem suas motivações. Quando vocês não recebem o que desejam, fazem birra e se tornam destrutivos. Continuam a cobiçar os bens e os cargos de outras pessoas. Estão fora de controle e até matariam para conseguir o que querem. Vocês não podem ter o que querem. Deus não permitirá, e vocês precisam lhe perguntar o porquê. Em vez disso, vocês se enfurecem e culpam quem está ao redor. Quando pedirem coisas com essas motivações, não as receberão, pois Deus sabe que elas serão desperdiçadas em seus próprios prazeres. Eu tive de colocar isso em prática com meus filhos. Quando meus lindos anjinhos eram pequenos, por vezes batiam em outras crianças, usavam nomes feios ou tinham acessos de birra para conseguir o que queriam, não muito diferente da mãe. No calor e na intensidade da batalha, como a criança de 2 anos, havia momentos em que parecia mais fácil para todas as partes envolvidas simplesmente lhe dar o que ele queria. Deixávamos que a criança vencesse a batalha, na esperança de que mais adiante nós vencêssemos a guerra. Talvez até fosse possível, mas apenas com grande dificuldade e com muito, muito mais sofrimento do que no confronto inicial. Recompensar o mau comportamento é algo que, ao final, sempre se volta contra nós. Em última análise, não estamos ajudando a criança, mas prestando um desserviço. Deus é nosso Pai Celestial e o mais sábio de todos os pais. Ele sabe quando uma coisa desejada colocará o nosso caráter em risco. Preciso confessar que houve ocasiões em que tive acessos de birra para tentar conseguir o que eu queria. Resmunguei e me queixei. Deus, por que eles têm e eu não? E com isso mostrei a minha cobiça. Bati o pé e exigi isto ou aquilo. Em outras ocasiões, foram questões interpessoais. Deus, o Senhor sabe que estou certa e eles estão errados. Diga ou mostre a eles que eu estou com a razão. Essa atitude era especialmente conveniente nas discussões com meu marido e com outros cristãos. Eu imaginava Deus interrompendo o momento devocional dessas pessoas para lhes dizer como eu é que estava certa. Claro que essas orações egoístas e interesseiras nunca foram atendidas. No entanto, ao amadurecer e ter a coragem de colocar a mim mesma e as outras pessoas nas mãos de Deus, descobri que a justiça de Deus, e não a minha, prevaleceu. Com frequência, recebi a oportunidade singular de enxergar a mim mesma pela perspectiva de outra pessoa e descobrir que as motivações que eu considerava tão puras, na verdade não eram. Convém lembrar que podemos estar certos e ao mesmo tempo erradas. Há outros motivos pelos quais nossas orações não são respondidas. Um deles é quando há conflitos não resolvidos. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar do que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Mateus 5, verso 23 e 24. Quando o templo ainda não tinha sido destruído, as pessoas apresentavam ofertas diante do altar. Era um momento de reflexão e introspecção. A oferta era um animal sem defeito, que cobria a iniquidade da vida do ofertante. De modo semelhante, dirigimos-nos a nosso Pai em oração e preparamos o nosso coração para apresentar um sacrifício de louvor. Ao sondar os lugares mais profundos de nossa alma, devemos confessar iniquidade caso ali a encontremos. Se, contudo, não lembrarmos de um irmão que tem algo contra nós, Deus diz que devemos fazer uma pausa no processo, deixar a oferta e primeiro procurar o nosso irmão para nos reconciliarmos com ele. Por vezes, é mais fácil falar de resolução de conflito do que praticá-la. Quando o conflito é entre cristãos, pelo menos temos as mesmas referenciais ou paradigmas para resolver problemas. Por vezes, contudo, as pessoas ao nosso redor não querem se reconciliar. O que fazer nesses casos? Certa vez, eu tive essa experiência com uma irmã em Cristo. Sem querer, ofendi uma amiga e senti que se abriu uma brecha entre nós. Sondei meu coração e fui procurá-la. Perguntei se eu tinha feito algo que havia magoado ou ofendido. Comentei que tinha consciência de que muitas vezes eu ofendia outras pessoas sem me dar conta, e lhe assegurei que não desejava continuar agindo dessa maneira. Ela disse que eu não tinha feito nada de errado, mas a distância entre nós se manteve. Comprei um presente para ela, deixei um bilhete, pedindo perdão novamente. Não tive resposta. Voltei procurá-la pessoalmente. Ela me garantiu que eu não havia feito nada de errado, mas o distanciamento persistiu. Procurei então uma amiga em comum e perguntei se ela sabia o que eu tinha feito para ofender aquela pessoa. Ela não fazia ideia. Por fim, depois de ouvir tudo o que eu tinha a dizer, ela perguntou: Lisa, você pediu perdão a ela? Sim, respondi. Você a procurou? Sim, várias vezes. Se você fez tudo isso e ela não quer conversar, é hora de deixá-la quieta. Suas palavras me libertaram. Eu entendi que havia obedecido a instrução de Romanos 12, verso 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Havia me sentido extremamente culpada e perdida, porque nem mesmo sabia ao certo qual tinha sido a minha transgressão. Na verdade, é bem possível que ela não gostasse mais da nossa amizade ou que nossos momentos de vida tivessem mudado. Vejo alguns amigos entrarem em minha vida e dela saírem enquanto Deus realiza sua obra em mim ou neles. Temos a responsabilidade de orar por reconciliação e perguntar a Deus qual deve ser o nosso papel nesse processo. Se com humildade e amor procurarmos a pessoa com quem desejamos nos reconciliar e ainda assim formos rejeitadas por vezes, é porque ela não está em condições de interagir conosco. Ninguém gosta de se sentir rejeitado. A rejeição dói, mas não fracassamos quando obedecemos à palavra de Deus. E se o conflito não é com um irmão em Cristo, mas com um adversário, Deus também nos aconselha a esse respeito. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Mateus 5, versos 25 e 26. Esse adversário está tão determinado que levará você ao tribunal. Podemos ver a cena. Ocorre uma discussão acalorada que parece impossível de resolver. Cada lado se mantém irredutível em seu posicionamento. Por fim, um deles se cansa e resolve ajuizar um processo contra o outro. Agarra o outro pelo braço e diz: agora quem vai resolver é o tribunal. Antes que o outro sujeito consiga raciocinar, está sendo arrastado às pressas pelas ruas cheias do centro da cidade até o fórum. É preciso pensar rapidamente. Quer se sujeitar aos custos e constrangimentos de um processo legal? Ou seria melhor resolver a questão fora do tribunal e poupar-se de todo o incômodo e despesa? Sempre é melhor resolver as coisas sem levá-las ao tribunal. Portanto, no caminho, ele começa a negociar um acordo. Como diz uma tradução, concorde com seu adversário. Jesus nos incentiva a chegar a um acordo antes que tenhamos de comparecer perante o juiz. O que funciona no caso de um inimigo certamente dará certo no caso do marido ou de amigos. O fato de eu falar o que vinha à minha cabeça por tanto tempo tornou essa parte do processo bastante difícil para mim. Na verdade, minha boca era a manifestação exterior da minha condição interior de orgulho. Houve um tempo em que tive conflitos com o ente querido, algo que não se resolvia. Essa pessoa apresentava seu argumento e eu apresentava o meu. Era como uma partida de tênis, sem esperança de desfecho. Então pedimos a ajuda de um conselheiro cristão. Depois de um encontro, eu me senti emocionalmente esgotada e imaginei que nem mesmo o aconselhamento poderia nos ajudar. Havíamos apenas desenterrado o passado e magoado mais um ao outro. Quando John e eu, desalentados, estávamos voltando para casa, algo me ocorreu. Não importa quem esteja com a razão, não vou mais me defender nem defender os meus posicionamentos. Creio que estou certa e estou tentando fazer com que essa pessoa concorde comigo. Isso não vai acontecer. Mas eu amo essa pessoa e, certa ou errada, eu prejudiquei o nosso relacionamento. Portanto, farei o que for necessário para que haja reconciliação. Pela primeira vez em anos, fui dormir esperançosa de que Deus poderia realizar a sua obra em nossa vida. No dia seguinte, quando voltamos a nos encontrar com o conselheiro, a primeira coisa que eu disse para outra pessoa foi: só quero que você saiba que sinto muito por tudo isso. A princípio não fez diferença para outra pessoa, mas de imediato fez diferença para mim. Creio que o conselheiro se perguntou o que estava acontecendo comigo, levando em consideração a mudança radical em relação ao encontro anterior. A outra pessoa mencionou mais um incidente para que o avaliássemos. Sinto muito, disse eu. Não ofereci desculpas, nem justificativas, apenas disse que sentia muito. Outro incidente veio à baila e mais uma vez respondi com um sinto muito. Em pouco tempo, a tempestade entre nós foi se acalmando. Abraçamos-nos e saímos de lá ansiosos para passar algum tempo juntos no dia seguinte. Deus é fiel à sua palavra quando nos sujeitamos a ela e andamos em conformidade com ela. Talvez a mudança não aconteça de imediato, mas certamente acontecerá. Mesmo que o coração de outra pessoa ainda esteja cheio de raiva em relação a nós, Deus nos guardará em perfeita paz. Muitas vezes, essa é uma situação extremamente difícil para nós, em especial quando temos um histórico de problemas com ira. A última coisa que desejamos fazer é ser a primeira pessoa a se render. Queremos lutar até o final. Eu tinha a impressão equivocada de que estava vencendo quando conseguia ter a última palavra, mesmo de que de soslaio. Eu pensava que quem vencia era aquele que acertava mais golpes, mas eu estava errada. Jamais vencemos quando não temos o controle de nossa boca, o que, aliás, é algo fundamental. O poder da língua. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago 3, verso 2. É nesse ponto que a nossa capacidade de verbalizar os nossos pensamentos apresenta desvantagem. Aquilo que eu digo é, sem sombra de dúvida, um desafio constante para mim. Estou muito longe de ser uma mulher perfeita, que exerce firme domínio sobre o corpo. Felizmente, porém, pela graça de Deus, eu fiz um grande progresso. Em vez de pular esses versículos como eu costumava fazer, uso-os como halteres para me exercitar. Em seguida, Tiago ilustra de modo bastante detalhado a importância de dominar a própria língua. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Tiago 3, versos 3 a 5. Tiago apresenta algumas imagens vívidas. Primeiro temos o cavalo, que é bem maior e mais forte do que o homem, mas pode ser conduzido ou detido pelo freio em sua boca. Pensei em mais de uma ocasião que essa seria uma excelente invenção para os seres humanos também. Em seguida, temos um enorme navio que corta os mares, mas é dirigido por um pequeno leme controlado pelo piloto. Temos também a língua, que, embora seja comparativamente pequena, dirige o curso de nossa vida. É como uma pequena fagulha capaz de destruir um grande bosque. Assim também é a língua, um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago 3, verso 6. Tiago relacionou a língua diretamente ao fogo e disse que ela é um mundo de iniquidade entre os membros do corpo. Tem o potencial de nos contaminar por inteiro e de nos fazer trilhar o caminho da destruição. Também tem o poder de nos remover do reino das trevas e nos transportar para o reino da luz. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, versos 9 e 10. A mesma coisa que nos coloca em apuros também pode nos tirar deles. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18, verso 21. Fomos formados à semelhança de nosso Pai, que usa suas palavras para criar e dar vida. Isso significa que devemos escolher abençoar as outras pessoas com as nossas palavras, em vez de sujeitá-las. Somos chamadas a ser perfeitas como Ele é perfeito. Ele não exige perfeição física. A chave daquilo que falamos. Quando colocamos um freio na nossa língua, conseguimos controlar todo o nosso ser e sujeitá-lo à palavra da verdade. Tiago observa: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. É preciso termos humildade para permanecer caladas quando o nosso maior desejo é nos defender. É preciso termos humildade para retribuir com bondade um ato traiçoeiro. Nossa vida seguirá nossa boca. Em geral, não são as coisas públicas, mas as coisas privadas que nos colocam em apuros. Na verdade, porém, não existem segredos. Isso significa que jamais devemos falar e que devemos viver em estado de medo constante? Não. Nós recebemos a seguinte instrução: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2, versos 12 a 13. Temos aqui mais uma vez o princípio da medida. A medida que usarmos para outras pessoas será usada em relação a nós. Essa é a ordem da lei que dá liberdade. Quem executa julgamento sem misericórdia, colhe julgamento sem misericórdia. Embora a maioria de nós não faça parte do sistema judiciário, todos os dias participamos dele em maior ou menor grau. Ele aparece em nossas ações e palavras. Tiago advertiu: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Tiago 3, verso 14. Quando essas coisas estão escondidas em nosso coração, é difícil falar e agir com bondade. Elas sempre turvam nossas ações e influenciam as nossas conversas. Ofensas não resolvidas em nossa vida se tornam o filtro pelo qual fazemos passar todas as coisas. Se é o filtro da inveja, temos dificuldade de nos alegrar com as outras pessoas. Se é o filtro das ambições egoístas, usamos o benefício próprio para avaliar tudo. Jesus usou a hora do jantar da casa de um fariseu para ilustrar nitidamente como nossas palavras podem contaminar. Os líderes religiosos estavam indignados porque os discípulos de Jesus não se haviam purificado conforme a tradição dos anciãos. Não tinham lavado as mãos antes de comer. Em minha casa, considero essa tradição boa e necessária. Sabe-se lá o que passou pelas mãos de 4 meninos ao longo do dia. Jerusalém, centro de várias culturas, um lugar cheio de animais e moscas e com pouco saneamento, não era uma cidade conhecida pela limpeza. Era muito diferente da cidade de hoje. Era importante, portanto, que as pessoas se lavassem antes das refeições. No entanto, Jesus contrasta essa tradição que promovia a saúde com outra tradição ainda mais importante. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, e isso o torna impuro. Mateus 15, verso 11. Mãos sujas contaminam os alimentos, mas em última análise, não é esse tipo de contaminação que provoca a morte. Essa repreensão ofendeu terrivelmente os fariseus. Eles eram especialistas na aparência exterior de limpeza. Mais tarde, Jesus explicaria suas palavras aos discípulos. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Mateus 15, verso 17. Questões do coração. Mais uma vez, vemos que cedo ou tarde a boca fala do que está cheio o coração. Havia ocasiões em que eu tinha medo de que meu coração estivesse cheio de víboras. Temia que se abrisse a boca, saíssem dela palavras com veneno letal. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Encontramos aqui uma lista de maus pensamentos. Jesus fala de homicídio e adultério. Não é interessante que ambos aconteçam primeiro no coração? Jesus disse que quem odeia seu irmão é homicida. E se alguém olha para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Portanto, são as questões do coração que produzem ou evitam brigas. Parar as coisas antes que desandem é uma atitude relacionada mais estreitamente com o que acontece do lado de dentro e não do lado de fora. Entrar em desavença é como atravessar um rio. Só descobrimos quão rápida ou traiçoeira são as correntezas quando estamos bem no meio da travessia e não temos mais como voltar. Com frequência, consigo identificar o ponto no qual uma conversa desandou. Quase posso ouvir o Espírito Santo nos advertir. Fique calma, abaixe o tom de voz, responda com bondade. Não diga o que você quer, em vez disso, ouça a minha voz mansa e suave e diga as minhas palavras. Às vezes sou obediente e atenta a essas palavras. Outras vezes, tento inserir mais um comentário antes de obedecer e descubro como minha insensatez custa caro. Provérbios 15, verso 1 nos instrui. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. O segredo para sermos ouvidas. Descobrir o segredo para ser ouvida, na verdade, é bastante simples. Quando desejamos ser ouvidas, temos de transmitir a nossa mensagem de maneira que gostaríamos de ouvi-la. Meus filhos, meu marido, meus empregados, meu cachorro, aliás, todos ao meu redor. Ouvem com a maior atenção quando me mostro mais mansa e serena. Sei que prefiro que os outros falem comigo em tom gentil e respeitoso. Consigo ouvir muito melhor quando não gritam comigo. Não é o volume ou a repetição de palavras que chamam a atenção e obtêm o respeito e o compromisso alheio. É o peso daquilo que dizemos e o tom em que falamos. Ninguém leva a sério uma pessoa que está dando chilique. Talvez saia do caminho dela por um instante, mas isso terá um preço depois. Perdemos a calma e levantamos o tom de voz por vários motivos. Eis alguns deles. Primeiro, temos medo de que não estejamos sendo ouvidas. Segundo, gritar produziu resultados, aquilo que queríamos no passado. Terceiro, queremos intimidar ou controlar as outras pessoas. Quarto, foi o que vivenciamos na infância. Quinto, ainda estamos com raiva por causa de uma questão não resolvida. Sexto, é um mau hábito. A maioria dessas razões nasce do medo. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Gritamos e damos chilique quando nos sentimos impotentes. Procuramos intimidar as outras pessoas e controlá-las quando buscamos nossos próprios interesses. Voltamos ao passado quando o amor perfeito ainda não lançou fora o medo. Reagimos exageradamente quando ainda carregamos no presente o peso dos problemas do passado. Persistiremos em nossos maus hábitos se não tivermos nossas mentes renovadas conforme as verdades da palavra de Deus. Cederemos às táticas de medo sempre que deixarmos de colocar o controle nas mãos de Deus e, em vez disso, tentarmos mantê-lo em nossas mãos. Muito tempo atrás, descobri que não importa como as coisas pareçam, eu nunca estou no controle. Posso controlar a mim mesma em última análise, porém, Deus está no controle de tudo. Quando nos recusamos a nos render e a nos sujeitar à verdade e à vontade de Deus, mostramos que há incredulidade em nossa vida. A incredulidade se encontra na origem de qualquer quebra de confiança que tenhamos em nosso relacionamento com Deus. Temos medo de que Ele não nos livre ou que não faça a situação cooperar para o nosso bem. E, portanto, assim como os filhos de Israel à beira de sua terra prometida, gememos. E quanto a nossos cônjuges e filhos? Em outras palavras, e quanto a mim? E quanto a meus entes queridos? Mas para que paremos antes que as coisas desandem, temos de confessar toda e qualquer área de incredulidade e entregá-la a Deus. Temos de tomar em nosso coração a firme decisão de crer de uma vez por todas, que se honrarmos a Deus ao nos sujeitarmos à sua palavra, Ele honrará a sua palavra e transformará as nossas circunstâncias. Temos de tomar a firme decisão de governar o nosso espírito e a nossa vida em conformidade com os estatutos de Deus. Temos de parar de ser insensatas e nos apegar à sabedoria. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Provérbios 29, verso 11. Quem dá vazão a toda a sua ira é tolo. Um dos principais requisitos para nos irarmos sem fazer tolices é manter a calma. Dar vazão significa falar impensadamente, desabafar, soltar ou verbalizar. Imagine guardas vigiando a sua boca. Eles estão ali para garantir que algumas palavras nunca passem por seus lábios. A pessoa sábia tem os mesmos sentimentos e as mesmas palavras que clamam insistentemente para ser expressas. Mas ela se guarda. Ela está no controle e não fora de controle. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Provérbios 10, versos 19 e 20. Quando damos vazão à ira, geralmente usamos uma porção de palavras negativas. A mulher sábia pode falar, deseja falar, mas exerce domínio sobre suas palavras. Quando a pessoa justa fala, usa palavras cuidadosamente escolhidas, palavras que têm valor e não palavras inconsequentes e prejudiciais. Observe mais uma vez o paralelo traçado entre língua e coração. Língua descontrolada, coração perverso. Língua controlada, coração sábio. Há mais um passo que temos de dar. Escolha ignorar ofensas. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios 19:11. Vemos aqui também que a pessoa tardia para se irar é tardia para falar e, portanto, tardia para pecar. O escritor de Provérbios diz que nossa glória se encontra em ignorar transgressões ou ofensas. Agir dessa forma dá à pessoa cristã honra, louvor, eminência e distinção. Quando adotamos essa conduta, seguimos o exemplo de Cristo. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro 2, versos 21 e 23. Só será possível ignorar ofensas, insultos e ameaças se estivermos firmemente comprometidas com nosso Pai, o justo juiz. Muitas vezes, quando nossos filhos têm alguma divergência, recorrem a nosso senso de imparcialidade. Um deles diz: ele não está fazendo as tarefas domésticas dele, ou ele passou tempo demais no computador. Evidentemente, seu desejo é que primeiro sua causa seja ouvida, e de preferência que seu desejo seja atendido, e em segundo lugar, que a justiça seja feita. John e eu costumávamos intervir e arbitrar da melhor maneira possível, mas muitas vezes nossos filhos não consideram justas nossas decisões. Quando isso acontece, existe o perigo deles próprios tomarem as providências. Não estou falando de resolução de conflito, algo que incentivamos. Estou falando de vingança por supostas ofensas. Por que você bateu no seu irmão? Porque ele... Você conhece bem a lista de razões. Quando dizemos que eles devem apresentar o problema a nós, em vez de bater no irmão, não é raro ouvirmos: mas da última vez vocês não fizeram nada. Traduzindo: não gostei da forma de vocês lidarem com a situação da última vez e, portanto, não vou me arriscar dessa vez. Eu mesmo vou resolvê-la. John e eu somos os primeiros a reconhecer que cometemos erros como pais. Mas, felizmente, Deus não erra. Ele é justo e perfeito juiz. Seu veredito e sua sentença talvez não venha no tempo e da forma que gostaríamos, mas seus caminhos são perfeitos enquanto os nossos são falhos. Quando ignoramos uma ofensa, somos como crianças confiantes que dizem: Pai, eu sei que posso confiar no Senhor. Esse problema é grande e aflitivo demais para mim. Não vou revidar. Em vez disso, coloco a situação a teus pés e perdoo. Agir desse modo é sinal de nobreza. É imitar e seguir o Filho de Deus em nossa vida terrena. Jesus disse a seus discípulos: se seu irmão pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Lucas 17, verso 4. Haverá ofensas que cada um de nós terá de ignorar, ou seja, relevar e enxergar para além delas ou acima delas. Ignorar uma ofensa é oferecer graça e misericórdia quando preferimos aplicar julgamento. Recapitulando, eis algumas opções úteis para você parar antes que as coisas desandem. Primeiro, examinar o próprio coração à luz da palavra de Deus. Segundo, resolver conflitos pendentes. Terceiro, solucionar a questão ao concordar com o adversário. Quarto, controlar a própria língua. Quinto, ser misericordioso. Sexto, ser honesto. Sétimo, responder calmamente. Oitavo, dirigir-se a outras pessoas como gostariam que elas falassem com você. Nono, escolher as palavras com sabedoria. E décimo, ignorar ofensas e entregá-las a Deus. No capítulo seguinte, vamos tratar das consequências físicas da ira doentia. Nunca é demais valorizar a importância de resolver conflitos de maneira saudável. Pai Celestial, dirijo-me ao Senhor em nome de Jesus. Sei que é possível evitar alguns conflitos. Escolho caminhar na luz de sua verdade e como filha do Altíssimo. Crie em mim um coração puro, a fim de que eu possa ouvir a sua voz e não pecar contra o Senhor. Sempre que possível, desejo viver em paz com todos. Guardarei a sua palavra em meu coração para não pecar contra o Senhor. Espírito Santo, ajude-me a escolher as minhas palavras de forma que honrem a Deus. Ajude-me a ignorar algumas ofensas. Sei que, por vezes, serão coisas pequenas e insignificantes, mas em outras ocasiões terei de abrir mão de coisas extremamente aflitivas. Pai, escolho confiar no Senhor. Perdoe qualquer área de nosso relacionamento em que a incredulidade me tenha afastado do Senhor. Renuncio a todo domínio exercido pelo medo e escolho andar em poder, amor e equilíbrio. Avive essas verdades em meu espírito até que se tornem tão habituais quanto a raiva era em outros tempos. Agradeço porque o Senhor é o autor e consumador da minha fé.